acreditava que podia ter um mundo diferente. Da morte eu voltei, voltei. E desse mundo eu cansei. A máscara esconde a revolta de um ninja. Para eles eu morri durante aquela guerra. Quando tive o meu corpo enterrado com as pedras, nem deu para dizer a rio quanto eu amava. Esforçado e treinado por Uchiha Madara. Parte do meu corpo foi regenerado. Eu fui escolhido pra seguir o seu legado. E assim que eu me tornei um ninja mascarado. Mas antes vou te lembrar a minha história no passado. Como eu era tolo, uma criança inocente. Acreditava que podia ter um mundo diferente. Sem habilidade, mas cheio de bondade. Também como Naruto, eu sonhava ser Hokage. Mas algo aconteceu pra eu mudar tão de repente. Foi quando eu vi Kakashi matar Rin em minha frente. Uma cura incontrolável, despertei Mangekyo. E a esperança que eu tinha nesse mundo se acabou. Da morte eu voltei, voltei. E desse mundo eu cansei. A máscara esconde a revolta de um ninja. Obito Uchiha. Da morte eu voltei, voltei. E desse mundo eu cansei. A máscara esconde a revolta de um ninja. Obito Uchiha. Tá como Madara, me chame de Tobi. Mantenha o segredo do meu verdadeiro nome. Com seu plano em ação, a partir de hoje esse mundo vai sentir a fúria de um shinobi. Se existe vencedor, também é perdedor. Vivemos no inferno, nele sempre terá dor. O mundo dos sonhos no plano olho da lua. Lá não terá dor, tristeza e amargura. Faço o que for preciso, me desculpe Conan. Preciso ir em frente ao meu Rinnegan. Eu não sou ninguém, não quero ser ninguém. Só quero cumprir o plano que no fundo é pelo bem. E se ninguém quiser entender, fuja do meu caminho, pois senão irá morrer. A máscara esconde a revolta de um ninja. Obito Uchiha. Da morte eu voltei, voltei. E desse mundo eu cansei. A máscara esconde a revolta de um ninja. Obito Uchiha. Da morte eu voltei, voltei. E desse mundo eu cansei. A máscara esconde a revolta de um ninja. Obito Uchiha. Lágrimas, lua, se encheram de sangue. Não há mais aqui nenhuma chance. Eu já não sou mais o mesmo de antes. Fiquei tão vazio, cada dia mais distante. Posso te convencer, então me escute. Eu manipulei toda a Akatsuki. Veja o meu jutsu da transportação. Você só pode me atingir em outra dimensão. Abra o meu peito, não tenho mais coração. Tudo que restou foi só escuridão. A máscara esconde a revolta de um ninja. Obito Uchiha. Da morte eu voltei, voltei. E desse mundo eu cansei. A máscara esconde a revolta de um ninja. Obito Uchiha. Da morte eu voltei, voltei. E desse mundo eu cansei. A máscara esconde a revolta de um ninja. Obito Uchiha. Obito, Obito Uchiha. A história de um ninja que no fim sacrificou a sua vida. Obito Uchiha. Yeah, Blackout. É, mais uma semana.